Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje vou trazer-lhe Nicholas Gunn com Terra Nova. Esta música abre a edição de hoje do nosso Nota 7, a qual seguem mais três temas: a Orquestra Anthony Ventura com Kill Me Softly, uma música que foi popularizada por Roberta Flack; os Royal Philharmonic Orchestra com um tema original dos Beach Boys, Good Vibrations; e por fim Guillermo Sanchez com a música Book of Days. São as próximas quatro, próximas e únicas desta edição do nosso programa, que dá pelo nome, como já disse, de Nota 7. Voltamos a encontrar-nos amanhã às 19h aqui no canal 1 da sua Antena Web. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã. na companhia do Canal 1.